jornada, sempre um passo atrás. Disposto à guerra se ela me trouxer paz. Em um passo a mais, se o plano é falho, então sem brincadeira que essa porra é meu trabalho. Já conheço o caos que causa ação. Balas sempre falam muito mais que oração. Quase sem coração, cheio de munição. Vermes e demônios se verem pra redenção. Nego, foco nas track, meu sangue em cada rap. Viu, a verdadeira função é salvar os moleque. Tio, que tão perdido no ódio, avançando com a Suzy, invadindo as coma e afogando as madame jacuzzi. Trago esperança, então vem se você tá vivo. Um novo time, mas com o mesmo objetivo. Isso é favela, rumo à libertação. Hoje meu povo mais perto da projeção. Desde o meu início eu vejo o fim. Em parcelas o tempo passa, ninguém nota e sempre foi assim. Porém, no sofrido daquilo em vão, a falta do chinelo até hoje me lembram de manter meus pés no chão. E a esperança da melhora no coração, ou é isso eu me torno oposição. Alagamentos, enxurradas, ventos levam casas, mas meu sonho não. Constrói muro e a gente pula, prende. Esse é o nosso plano de fuga em ação. Mal que se quis, depois da tortura ainda sorrir feliz. Já não há mais como voltar, então pra frente avante. Foco no trajeto durante as noites e dias de ódio que usamos de força motriz. Dessa potência de fazer vencedor, sou a colheita da safra, já fui semente que o bom coração plantou. Tô com quem acreditou, não quem achava que morreu. Não vejo mais a luz no fim do túnel, porque ela sou eu. Foi meu caos pessoal que eu escolhi meu caminho. Risquei da vida a derrota e não fiz dela o destino. Fui condenado ao fundo do poço, sem esperança nenhuma. Meu coração perigoso foi lá pitado nas ruas. Sobrou palavras pra mostrar que não ia dar certo. Bastou confiança aos que levou meu sonho a sério. Perdido em anos, sem rumo, sem encontrar uma saída. Mãos humildes e estendidas nunca serão esquecidas. Sei muito bem da responsa que a vida cobra por erro. O peso dele nas costas me faz dobrar os joelhos. E ser homem de verdade é cada manhã que nascer. Trilha a nossa missão, que a função também é pra você. Carai, se for unido, rap nunca cai. Me faz ser militante igual meus ancestrais. Não vim à toa no mundo pra admitir opressão, gladiador, sofredor, amo a minha missão. Peço licença a meu parceiro, consideração. Antes amigo, hoje irmão, fonte de inspiração. Eu sou artigo e conforme aprendi, não rimo pra te divertir, viu, nem por diversão. Mesmo que cause aversão, essa é minha versão. A verdade dói, porém, a mentira destrói. Falsidade corrói, perdão constrói. Então, que haja precaução, proteção, projeção. Ramon Maia, Thiago Sabino, mais os meninos. Projeção, projeta sonho, projetor é o destino. Coração é tipo bumbo, vida é como um clap. Rap vive sem mim, mas eu não vivo sem o rap. Uns acham que ter é menos importante que ser. Vou morrer sem explicar e vou viver sem entender. A meta da massa é beber, cair e levantar. Nossa, é pôr o boot, pegar o mic e revolucionar. Família em primeiro lugar, em segundo também. A minha grande, quero ela toda vivendo bem. Não serei um ninguém, nem que eu mude o mundo. Pois se o mundo não tem compaixão, eu não terei também. Hein? Quem te botou essa algema, neguinho? Quem te falou que todo problema é ruim? Eu tenho dois ou três por dia, é melhor que a mente vazia. Sem ter pelo que lutar, a vida de um guerreiro chega ao fim. Vida boa eu já textei, mas não sonho com Shakespeare. Eu morro e renasço, Fênix, Dexter. Iguais somos tais, como somos tão leais. Cromossomos tão vitais, somos mais, somos mais. Somos herdeiros de uma só raça, humanidade. Os hospedeiros de uma só farsa, tal liberdade. Entre quem fala que é e quem mostra que é, eu sei bem quem é o melhor jogador de verdade. Eu tenho uma missão, derrubando qualquer um que apareça. Viva a luta, se vem das ruas. Menos função, e a função é bonita.